arrependimento pra você somente. Agora chora todo santo dia com saudade da família. Eu vou falar tudo na frente do juiz. Que separação eu nunca quis. Eu vou contar, cê vai ver que a traidora foi você. Edinalva, a culpa é toda sua. Mas se você tinha em casa, Edinalva, por que foi procurar na rua? Edinalva, por quê? A culpa é toda sua. Mas se você tinha em casa, Edinalva, por que foi procurar na rua? Chama Lobinho. Essa é pra tocar nos paredão também. Chama. Aqui é peixe. E agora já é tarde pra falar de arrependimento pra você somente. Agora chora todo santo dia com saudade da família. Eu vou falar tudo na frente do juiz. Que separação eu nunca quis. Eu vou cantar, cê vai ver que a traidora foi você. Edinalva, a culpa é toda sua. Mas se você tinha em casa, Edinalva, por que foi procurar na rua? Edinalva, olha o show no posto. A culpa é toda sua. E se você tinha em casa, Edinalva, por que foi procurar? Por que que tu fez isso, Edinalva? Tu quase acaba com a vida do Sandrão.